Ministério Público de Minas Gerais, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, baixou nesta quarta-feira, 25 de abril, uma portaria recomendando que as concessionárias do transporte coletivo urbano e o Sindet, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro, façam a restituição a todos os passageiros que foram prejudicados com a suspensão parcial do transporte coletivo na noite de terça-feira, 24 de abril. O usuário que utilizou o transporte alternativo em função da paralisação deverá apresentar recibo ou prova do tipo para ter direito à restituição dos valores pagos. Sob a alegação de falta de segurança contra a ação de pessoas ainda não identificadas que teriam ateado fogo em alguns ônibus, as concessionárias e o Sindet suspenderam parcialmente a circulação de alguns veículos na noite da última quarta-feira. Para a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, a medida foi tomada sem aviso prévio e com reflexos para centenas de usuários que dependem do transporte no período noturno e que, via de consequência, tiveram a expectativa legítima frustrada. Segundo o MPMG, o patrimônio empresarial necessita de segurança, porém, essa segurança deve partir dos recursos próprios e não do Estado, já que as empresas são remuneradas para prestar serviço à população. Além da restituição, a portaria do MPMG recomenda ao município que impeça novas iniciativas das concessionárias do transporte e do sindicato, mesmo que seja a suspensão parcial dos serviços. As empresas concessionárias, o Ministério Público recomenda que elas não suspendam o serviço público de transporte, pelo qual são remuneradas. O MPMG destaca que o descumprimento das recomendações implicará na instauração de inquérito civil para apuração de eventual ato de improbidade administrativa. Um processo administrativo deverá ser instaurado para possível aplicação de multa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.